Aqui tem prostituto, mapa de treta, polícia assaltante. Guerra noite e dia, desesperatia, morte a todo instante. Tem mapa de mano, sem procedência que não se dão valor. Se afunda no álcool, se mata na pedra, não honra a sua cor. E a molecada, o nosso futuro, veja como está. Com ferro na cinta, seu brinquedinho, uma HK. A humilhação e o sofrimento aqui é constante. Tem droga, revólver, tem tiroteio, assalto e traficante. A mídia só chega, faz cobertura quando tem chacina. Três pretos são mortos, tão cruelmente no bar da esquina. Tem uma pá de mano totalmente errado, não aceita aviso. Tem um tal sistema, não vale nada, é podre e falido. Mas aqui na favela não é só lixo, tem seu lado bom. Se ligue ladrão e veja de perto, confira neste som. Aqui na favela também tem seu lado bom. Seu lado bom. Repete o som. Aqui na favela também tem seu lado bom. Seu lado bom. Repete o som. Aqui na favela também tem seu lado bom. Seu lado bom. Repete o som. Aqui na favela também tem seu lado bom. Seu lado bom. Se liga ladrão e confira comigo. Troca uma ideia, só sangue bom dominó no domingo. Tem samba na praça, tem belly black, aqui tem hip hop. Mano se diverte, todos a pampa, a banca aqui é forte. Tem preta atitude, mina de fé e não tem pilantragem. Pois acredite, aqui na favela tem sua própria paisagem. Tem a humildade, a simplicidade de todos os manos. É tudo às claras, em pratos limpos, não embaixo dos panos. A honestidade aqui já faz parte do cotidiano. Quadrilha positiva, já converteu, foi uma pá de mano. Pois bem, olha em volta, veja também a sua parte bela. Seja bem-vindo, confira comigo, conheça a favela. Aqui na favela também tem seu lado.